você na cama, o quarto é frio e lembro de você. A flor do jardim já murchou, já não sente amor, é o fim. Foi me acostumada em nós assim, por isso volta. Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos. Como um rio que se